Tu gostas de filmes de 3 horas? Eu não vejo, seja qual for, portanto. Eu vejo, eu não meto confusão. Tu é que recomendaste aquele filme francês da Resistência de 3 Ah, horas? pois. E era muito bom, não era? Era mais ou menos. Só a minha teoria. Era mais ou menos. Com o Rui deu 5. O único filme que o Pedro não viu, mas depois que viu, só para não ficar com Vi, podes me perguntar o que tu quiseres. Pergunta-me o que tu quiseres. O que é que acontece naquela cena na escadaria, nesse filme? Lá no meio do gueto. Escadaria, estás inventando. Sim, não. Lá no meio das ruas tem lá It's a trap. Uma cena numa escadaria. Antes deles entrarem na casa, o que é que acontece? É verdade. Bom, vamos então. Em Las Nalgas de Mandarim. Ora viva, amiguinhos! Hoje vamos falar de férias. Como sabem, o governo português instituiu por lei, nós temos direito entre 22 a 25 dias de férias. E nós, cinéfilos mais empedernidos, que já nos estamos a queixar e a criar sindicatos, porque metade desses dias de férias vai para os filmes de 3 horas e de 4 e de 5 que agora têm estreado, que nos obriga a tirar um desses dias, desse sagrado descanso, para que possamos levar estes nossos empoeirados e retesos corpos ao cinema. Aproxima-se Passos Largos. Já estreou o novo filme de Scorsese, mas eu ainda não fui ver. Já estreou, Miguel e Carlos? Ou ainda não? Já estreou. Já. O da Rua das Flores ou da Lua das Flores, ou o que é? É o da Rua das Flores é sobre os Santos Populares. Já estreou. Eu gosto muito do Scorsese e até acho que dos últimos filmes de 3 horas que vi foi o Lobo de Wall Street do Scorsese, que amei, mas não consigo. Eu não acho que seja mau, e até do ponto de vista de preço hora, não é? Reduz imenso. Eu acho ótimo, filme. Não tenho nada contra. Então, se for um bom filme, é mais tempo de filme que tens. Agora, arranjar tempo para ir 3 horas ou 4 ao cinema, nem para arranjar hora e meia, Eu tive alguma dificuldade para conseguir ver o Oppenheimer, por exemplo, porque não consegui ver e adorava 4 horas e meia. 4 horas, só porque o meu filho quis ir. Mas a questão é mesmo essa, é que estes filmes, epá, é muito engraçado, é um filme grande e o caralho, mas realmente a nível de logística, não é? Um gajo... É muito difícil. E mesmo em casa, tu podes estar cheio de vontade de ver, mas já sabes que vais vê-lo em 2 ou 3 dias, ou 2 ou 3, e enerva-me isso. Eu, por exemplo, há bocadinho, à 1:30 da tarde, tinha aqui um espacinho para ver um filme com a minha Maria, porque os meus estavam na escola. E tínhamos ali 1 hora e meia, 2 horas até que ter que sair e fazer as atividades todas. Epá, pus o Poltergeist 2 e diz-me assim, gostavas de ter visto o Oppenheimer, que é 3 horas, gostava. Mas não tenho tempo para ver e depois vou ter que interromper e depois vou ter que ver amanhã o resto. Epá, e não me apetece ver um filme dividido em 5 partes. E portanto, não sei... Sim, mas pronto, mas em casa controlas melhor agora. Tipo, um filme que são 3 horas e 20. É impossível. Pois mamas com aquela meia hora de anúncios ao início. E isto para o cinema, não é? Qualquer gajo que tenha uma vida com filhos... coisas para fazer, horas, é impossível, vai, mas se tiveres, por exemplo, 3 horas do Lobo do Wall Street e 3 horas do Oppenheimer, pá, o Oppenheimer nota-se bem o tempo. Ok, certo. Sim. Mas é um filme que eu gostava de ver, até por causa da história verídica e tudo e mais alguma coisa, que tenho algum interesse nisso. Mas mesmo agora dizes-me assim, arranja 3 horas para rever o Lobo do Wall Street, que eu adoro, que eu, pá, dos meus filmes favoritos da década passada, é muito difícil arranjar para ver 3 horas seguidas. Eu se calhar vou conseguir ver em 2 ou 3 dias, mas... Normalmente, imagina, eu vejo filmes, a maior parte dos filmes que eu vejo é depois de jantar, não é? Tu jantas, arrumas a cozinha, não é? E aguentas uma hora e meia no máximo, sem adormecer. Quando chegas à cama, quando chegas ao sofá, já são quase 10, não é? Tu vês um filme de 3 horas e meia porque deitaste às 2 da manhã. Claro, sim. Não dá. Impossível. É muito complicado. Mas a questão, e estavam a comparar bem o Oppenheimer e o Lobo, que o Lobo é um filme de 3 horas que passa a correr e vê-se super bem. Sim, mas é o problema desta cena agora, dos filmes, é que não é os filmes terem 3 horas, é os filmes não saberem ter 3 horas. O problema é esse. Sim. Porque são filmes que não precisam daquela duração e que a têm, e eu não consigo perceber porquê. Até há meia dúzia de anos atrás, tu sabias que se o filme tinha 3 horas era por alguma razão, não é? É pá, sim, sentido... pá, se é um Senhor dos Anéis, se é um épico, se é um, sei lá, um filme... Uma história comprida, não é? Agora, hoje em dia é tudo. Aliás, não se percebe porque é que filmes da Marvel demoram 2 horas e meia, 2 horas e 40. Não se percebe. Filmes da Marvel, o James Bond, o último James Bond, um filme enorme, pá, e são filmes que não justificam, mesmo o próprio John Wick, pá, que sim, eu adoro, demora 3 horas. Sim. E pá, está aqui a acontecer alguma coisa, não é? Perdeu-se o poder de síntese. Eu não sei. Ou então há aqui algum negócio que nos está a escapar. Se eles acham que nos estão a prestar um favor, porque eles, na verdade, eu acredito que quando eles fazem aquele primeiro rough cut, aquela primeira versão dos filmes tem 4, 5, 6, 7 horas, se calhar isto também tem um bocado a ver com a preguiça deles, não é? De sintetizar. Os gajos pegam naquilo, olha pá, vai mesmo assim. Isso é mais uma questão snob de parecer que um filme é importante e é mais filme do que outro se tiver 2 ou 3 horas. Eu provavelmente sinto que é isso, que é um filme mais importante ou que é um filme se calhar mais oscarizável ou mais digno de prémios. Eu sinto muito que existe isto hoje em dia, que parece que quanto maior for, mais conteúdo tem, e isso não é obrigatório, não é? Tem até se revelado muitas vezes o contrário, tu tens... O chamado encher chouriço aos pontapés na maior parte destes filmes de 2 horas e meia, 3 horas, principalmente nos da Marvel, etc., que tu tens ali às vezes cenas que estás ali em 20, 30 minutos de efeitos especiais para trás e para a frente, que tu até já adormeci 2 ou 3 vezes a ver filmes da Marvel no cinema. E eu sinto muito isso, quer dizer, são filmes, como vocês estavam a dizer, que não precisam de ter 2 horas e meia ou 3 horas, são filmes que são feitos para parecer que são melhores, maiores, não faço ideia, não sei qual é o objetivo disso, ou se é para vender pipocas nos intervalos, se calhar nos Estados Unidos. Porque até há menos sessões com os filmes assim, não é? Sim, com um filme de 3 horas consegue ter menos uma sessão por dia, não é? Sim, é verdade. Sim, isso do ponto de vista do cinema. A nível comercial pode fazer muito menos sentido. Agora não sei se há menos curadoria. Mas isso, isso há bocado falávamos da logística, por exemplo, quando o Oppenheimer, eu queria ver o filme com o meu filho, uma sessão era às 2, não é? É de que implica tu... tendo em conta que eu tenho mais filhos, teres que comer e despachar, tipo, para conseguir estar já às 2 horas no cinema e arranjar maneira de meter os outros algures, é muito cedo. E outra era tipo às 10 da noite, que implica chegares a casa às 2 da manhã. Pois. E antes havia-se o controle dos estúdios, não é? Os estúdios muitas vezes obrigavam o filme a ser cortado quase até a hora e meia, ou no máximo até às 2 horas, e depois lançavam-se então nos DVDs e nas edições caseiras, lançavam-se os Director's Cut e os Uncuts e os Unrated. Hoje em dia não é? Hoje em dia sai a versão que sai no cinema, é a versão que vem para o DVD. Esta história dos filmes durarem de hora e meia vem do tempo das double features, não é? Em que os gajos queriam em 3 horas passar 2 filmes, e aí havia esta técnica, não é? De pôr 90 minutos cada filme, que eu acho que continua a ser hoje em dia, para grande parte dos filmes, um número mágico, não é? Sim. E eu acho que não é só para mim, para toda a gente, porque até o próprio Netflix, as próprias plataformas de streaming e até no Letterboxd há montes de listas com 90 minutos, né? que eles sabem perfeitamente que tu consegues na tua rotina acomodar 90 minutos e se calhar a 120 ou 150 ou 180 já é muito mais difícil. Pois, não sei, sinto que parece que os estúdios perderam um bocado essa parte de controle que se calhar até era abusiva antigamente e que agora passa tudo, não é? Eu, por exemplo, ali hoje vi o Poltergeist 2 e fui ler um bocadinho de trivia à internet, normalmente faço isso, sobre o filme, e o realizador ficou todo maluco porque a versão dele tinha mais 40 minutos e que a MGM cortou aqueles 40 minutos e disse, epá, não, a versão que vai para o cinema é esta. E hoje eu também... acho que isso não acontecia hoje, não é? Não, pá, parece-me que não acontecia. Sim, ou só se for um realizador qualquer menor ou que não tenha tanto peso, porque se o Scorsese ou o David Fincher ou quem quiser fazer um filme de 3 ou 4 horas faz e acabou-se. E não, mas isso tipo... também antigamente era assim, não é? Quem tinha nome não era assim enxovalhado. Sim, mas, por exemplo, há um filme, agora não me lembro do nome do filme, agora não me lembro o nome do filme. É um filme do filme de terror do gajo que fez o Hellraiser, o gajo que escreveu o Hellraiser e realizou. do Clive Barker. Como é que se chama aquele filme dos monstros? Os gajos moram numa cidade de Mirian. Ah, como é que se chama? Não estou a lembrar. Pronto. Qualquer coisa, Creatures, não, não. Pronto, é esse. Se alguém depois já de lembrar-se. Esse filme, quando saiu, tinha 2 horas e pouco. E os estúdios encordaram-no para 90 minutos a passar nos cinemas. E o filme ficou tão alterado que nessa versão de 90 minutos os vilões são os monstros. E se vocês virem agora o filme, a versão final, os monstros são tipo uma comunidade que vive isolada do resto de okay. tipo, o Hotel Transilvânia. É o Nightbreed, sim. Pá, os gajos para fazerem aquele exercício de corte para o filme ficar mais pequeno, o filme nem é o mesmo filme, nem sequer é a mesma história, nem sequer é a mesma moral, nem o mesmo tom. E eu acredito que isso acontece em muito filme, não é? Há muito filme que os realizadores queixam-se. Também é uma boa desculpa, não é? Mas há filmes que os realizadores se queixam porque fizeram um filme espetacular, sim, e depois foi cortado para merda. Aquilo não é o filme deles. E... Sim. Mas isso tinha piada, não é? Eu até acho piada a isso. Acho que isso acaba por criar depois alguma celeume e algum, não sei se a palavra certa será carisma, em torno dos filmes e em torno de tu descobrires depois as versões do realizador e as versões que acabaram por não ir, os realizadores chateavam-se. Eu por menos não me lembro. Sim, essas histórias são fixe. Não me lembro de uma história recente assim. Que isso tenha acontecido, né? De um gajo, ou assinavam até com outro nome, ou com aquele famoso Alan Smith, ou como é que era, que chateavam-se e não queriam que o filme tivesse a sua assinatura. Epá, eu recentemente não me lembro de história nenhuma dessas. Aquele do Joe Lynch que a gente viu, Knights of Bedlam, o gajo também, o Joe Lynch, ficou bem lixado porque retalharam-lhe o filme todo. Ok. Eu acho que aquilo era maior e aquilo acho que tem 90 minutos. Aquilo que a gente viu também. Sim. Eu preferia não ter visto. Não era, não era assim. Não, mas de facto não tem nada a ver com o resto dos filmes dele, não é? Nota-se que há ali qualquer... Não, nota-se que há ali muita falta de ligação, não é? Nas coisas, e acho que mesmo os efeitos não estão acabados. Eu li uma série de coisas que ele fala disso no Letterboxd, na crítica ao próprio filme. Opa, mas não consigo bem descortinar esta nova tendência. Se vocês tiverem que ver um filme de 3 horas ou 2 filmes de 1 hora e meia que querem ver, imagina, tem aqui uma watchlist com o mesmo peso, vocês veem os 2 de 1 hora e meia ou veem um de 3 horas? Opa, eu acho que depende. Se eu conseguisse ver o de 3 horas assim de seguida, numa sessão, acho que se podia ver o 3 horas, mas eu um filminho de 1 hora e meia chama sempre mais por mim, sem dúvida, neste momento da minha vida. Sim, também é um bocado isso. Mas eu mesmo, se estiver em casa sozinho e tiver uma tarde livre, prefiro ver 2 de 1 hora e meia, não é? Digo eu, mas também depende do filme. Eu acho que se conseguisse arranjar 3 horas sozinho, acho que era capaz de ver o de 3 horas. Tenho muitos filmes de 2 horas e tal, 3 horas para ver na watchlist, que não sei quando é que vou ver. Porque eu honestamente só sinto que tenho 3 horas para ver quando fico um fim de semana sem miúdos ou sem mulher em casa ou qualquer coisa do género. Sim. É muito difícil arranjar 3 horas para ver o que é. Sim, que se... eu agora também... Tenho sempre que ir partindo dos filmes, não consigo. É muito raro agora conseguir ver tudo assim. Epá, mas eu detesto fazer isso. Detesto. Opa, partir. Mas não é. Até filmes de 1 hora e meia. Claro, acontece muitas vezes, mas detesto. Epá, tento arranjar, sei que vou ter 1 hora e meia para ver. E vejo. E mas quando não tenho, ou sei que vou adormecer, por exemplo, vou para a cama à noite às vezes e já sei que estou cansado e que se puser um filme vou adormecer. Para apanhar um episódio de uma série qualquer. Tenho dezenas de séries em atraso. E adormeço e não me chateio e depois volto aos 20 minutos e aos 30. Agora, um filme é para chateia muito quando tenho que o deixar a meio. Quando tenho que o ver em bocados ou em pares. Mas há filmes de 3 horas que eu consigo ver com os miúdos em casa, não é? Eles andam para um lado, para o outro. Cada um está na sua cena. Paro um bocado e depois volto. Mas há filmes que têm temáticas mais adultas que são um bocado complicadas de ver com os putos em casa, não é? Mas o filme é gaita na mão. E... O problema é só teu, eu certeza parece. Não tinha problema nenhum nisso. Nem ver nada disso. Tu é que pões esses bichos na cabeça. Ah pá, pois, não sei. Mais provável eles verem isso no quarto às escondidas. E tu não pois, sabes. Calhar. Como talvez tu também fazias. Tu quando foste o comando pela primeira vez com quantos anos? 12. Já tinhas visto filmes do género do comando em casa aos pontapés, né? Digo eu. Não, se calhar não. Eu só tive o meu VHS com 13. Ok. Até lá só via aquilo que Deus Nosso Senhor da RTP me mandava para casa. É que eu lembro-me de ver o vídeo da Pamela Anderson pai com, deixa-me lá pensar, 15, 6º ano, uma pessoa tem quantos anos? Tem 10, 11, não é? Ah, pois, mas isso é outra coisa. Sabes que eu tenho, quando eu tinha pai que é de 15, 16 anos, a minha mãe preocupava-se muito comigo, que achava que eu que era um atadito, que não sabia nada da vida, e uma vez estava eu sentado na minha cama e ela veio ter comigo para ter aquela conversa, para tentar começar atabalhoadamente uma conversa de filho, sabes, um homem e uma mulher, quando se ama, essa conversa, e eu pensava assim, como caralho, eu tenho que ter mandado a cabeça que ela vai dizer... Só espero que ela não descubra que eu estou sentado acima desta cama da Gina. Debaixo, um pai, não, que está a revista Gina, debaixo disto. Um pai 50 cassetes de porno que eu vendia na escola. Tinha um negócio de vender filmes e pornografia na escola. E os gajos mandavam umas cassetes para casa virgens e eu gravava por 250 escudos e devolvia. Caralho, tínhamos o Larry Flint connosco este tempo todo e não sabíamos. Caralho. E eu sentar em cima de uma caixa de porno e ela a falar comigo. Sabes, filho? Vem, é a flor, depois vem a abelha. Exato. E depois vai-se a abelha acerta no olho a flor. E os outros três senhores da equipa de basquetebol. Tá bem, estamos condenados a isto das 3 horas agora. Deixamos para outro dia essa história de vender esporno na escola. Já vou voltar a explorar esse assunto. Não acabou, Carlos. Volta. Okay. Não me estão a ouvir? Agora estamos. Estou a dizer que vamos deixar para outro episódio essa história de vender pornografia na escola. Vamos ter que voltar a explorar esse tema. Da tua vida, esse tema. Mas pronto, isso deixamos para um próximo episódio, que eu estou muito curioso para explorarmos esse assunto. Presos, okay, tá, como é que era o negócio de... Tinha que devolver, tinha juros. Não, isso era... Quando devolvia atrasado, como é que era? Era venda direta, venda direta, mas também fazíamos sessões em casa de um amigo. Se quiseres, podemos falar isso, mas não, vamos falar nisso no outro episódio. Vamos deixar fazer aqui um teaserzinho e isso fica para um novo episódio. Não me vou esquecer. Ok. Então, tchau, não é? Tchau. Como é que se diz tchau nos podcasts? Não se esqueçam de meter like, não é? E esmagar o botão não sei o quê e partilhar com os vossos amigos ou com os vossos inimigos. E esperemos que gostem tanto de nós como o rei de Espanha de Coca-Cola e a filha infanta. Ah, olha, está muito engraçado. Eu não consigo não morrer destas piadas. Eu sei que são terríveis e nós estamos a encorajá-lo, mas não consigo. Eu faço não o papel consigo. Daquela também lá no podcast do Extremamente Desagradável, que só diz piadas de merda. Ana Galvão, não é? Sou eu. Por acaso já não ouço esse podcast há muito tempo, mas lembro-me que eu achava mais piada essa do que a senhora propriamente dita. Deixei de ouvir duas ou três semanas, por acaso costumo ouvir para o trabalho, às vezes para engadar, mas acho que houve aí uma polémica qualquer com a Catarina Furtado num episódio qualquer extremamente desagradável. Acho que ela não achou muita piada, tem que ouvir o episódio. Não achou? Acho que não, sei. Não. Pelo que eu percebi das conversas aí no Twitter. A nossa Cati. Sabes que a Catarina Furtado. Não sei, não ouvi o episódio. É aqui? É um bocado densa daquela cabeça, ela não é. Pois acho que aquilo foi gozar fortemente com uma participação no The Voice, num concurso aí. Ó. Dificilmente. Não, ela está completamente. Em quê? Em ácido. Ah. Esquece. Diria que não entraria em medicina. Olha, estás outra vez com o microfone no cu. Opa, Fónix. Mas é bom. Opa, Fónix, mas é bom. Diz lá. Tu como é que vejo? Só tenho o microfone, ou é falar ou meter no cu, tenho que ir alternando. Catarina Furtado, apresentadora reais. Okay. Temos de estar a me oferecer um microfone assim, grossão. Ai, meu Deus. Eu vou levar o meu kunai, vou oferecer tipo numa caixa dourada ao Miguel. Eu assim ponho o kunai no cu e o outro à frente da boca. Dás-me em palco com o kunai. Vou levar o kunai com o palco. Esse kunai de qualquer dia está no Hard Rock Café de Tóquio. Exato. Ou no cu do Miguel. Exato. São Miguel, no Hard Rock Café de Tóquio com o kunai no cu. Tem só a ver-se a parte de trás, como é que é os bonecos sexuais, sabe que é um cu. Ai, Ai, meu Deus. Bem, estava isso a correr até bem, não é? Estava mais ou menos. Há uns meses, foi bom. Bom. Foi muito bom, malta. As visitas querem dormir. Vem lá. Vamos lá. Vamos embora.